Mixtape! Nego Dala! O dois! Costa! Costa! 2007! Vagabundo! Sou favelado que vende bagulho bom que rende. É nóis! Primo chapa, os boys se rende. Vira meu cliente. Aí DJ, salto rasteiro, vai. Onde vai tem que tá com na mente. A balada é o puta baque, os louco pira e chapa mesmo. Na biqueira da DU, é sem miséria, meu nego. Botou, bateu, bagulho é forte. Pilantra fica naquela. Quer saber da onde vem? Qual é meu canal na favela? Nunca fale quando tem. O chapa sabe como é. Só bota do cheio que o bagulho é pra pegar. Mulher gadinho cola, não rola. No ninho de cobra se fode. O ritmo é alta voltagem. Dando trabalho pro choque. Foda-se, foda-se. Se o rap tá em pane, o galo rima, sangue, ferro, fé, grana e gangue. Foda-se, foda-se. Se o rap tá em pane, o galo rima, sangue, ferro, fé, grana e gangue. Se liga no groove, regula os graves. O sub na caixa, relaxa. Enquanto passa a marcha, escolhe a faixa. Sou favelado que vende, bagulho bom que rende. Os primos chapa, os boys se rende. Vira meu cliente. Onde vai tem que tá com na mente. Sou favelado que vende, bagulho bom que rende. Pantera mesmo. Primo chapa, os boys se rende. Só de duas e meia, chapa. Meu cliente. Mixtape, Dom. Onde vai tem que tá com na mente. É. Eles querem a lomba, eu tenho. E eu quero a grana, eles têm. Cubro o custo, tiro do uso, ainda compro uma Honda. Eles querem um bagulho do bom, é da leste, eles curtem do dom. Uso o bagulho do dom, induz o irmão. Mal o bagulho não exclui os irmão, inclui os ricos. Só que não é tipo assim, que paga pra eles ser incluído nos picos. Eu prefiro que eles me paguem pra eu ser incluído na lista dos ricos. E eles não pagam essas primas nos picos. Sou favelado que vende, bagulho bom que rende. Os primos chapa, os boys se rende. Vira meu cliente. Onde vai tem que tá com na mente. Então falou chapa, nesse jogo eu não vou blefar chapa. Eu sei que é louco, mas eu não vou negar chapa. Se a grana é puta, o rap nunca pagou um boquete. Essa mixtape na rua agora é uma foda de teste. Isso aqui é dinheiro, sexo, drogas e violência. Falei de costa a costa. Sou favelado que vende, bagulho bom que rende. Os primos chapa, os boys se rende. Vira meu cliente. Onde vai tem que tá com na mente. Sou favelado que vende, bagulho bom que rende. Os primos chapa, os boys se rende. Vira meu cliente. Onde vai tem que tá com na mente. Desse jeito, isso aqui é dinheiro, sexo, drogas e violência de costa a costa. Do Nego Records. Quero ser mixtape. É do Nego Mané.